Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes de São José dos Campos e demais cidades do Vale do Paraíba. Hoje nós estamos aqui para mais um programa de Vivência Espírita, que é justamente a doutrina espírita que nos é revelado através do livro dos Espíritos, através da doutrina dos Espíritos, que nos traz a consolação, a tranquilidade e a serenidade para que nós possamos suportar os dias de hoje de muitas controvérsias, de muitas confusões. E nós estaremos hoje aqui falando Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que é justamente um dos assuntos que interessa para nós no momento atual. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, amigos do Vivência Espírita. Vamos pedindo licença a todos vocês para entrarem em seus lares. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. E bom dia para você, querido ouvinte, que está nos escutando através da Rádio Estadão, a M1290. E um bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai nos escutar durante a semana através do nosso podcast ou através do nosso site. Hoje a gente vai iniciar com a pergunta para sorteio de dois livros espíritas. Então a pergunta é, na sua opinião, qual é a missão do Brasil? Então na sua opinião, qual é a missão do Brasil, da nossa pátria? Entre através do nosso Facebook, responda, a gente vai lendo aqui durante o programa, ou participe também pelo telefone 12-3322-1290 ou 12-3018-4889. E hoje vamos iniciar com a prece de abertura feita aqui pelo nosso irmão também, Ari Rangel. Bom dia, Ari. Bom dia. Senhor, dá-nos a alegria de perceber uma vez mais que estamos próximos de Ti, recebendo as bênçãos que cotidianamente nos chegam de várias formas. Mais um dia amanhece, mais uma página em branco a misericórdia divina nos concede, a fim de que venhamos a escrever a nossa história. E sob Tuas bênçãos, Senhor, dá-nos a alegria de escrevê-la com retidão, dá-nos a alegria de escrevê-la pensando em nosso irmão mais necessitado. Dá-nos alegria, Senhor, de escrevê-la servindo em Teu nome. Que as Tuas bênçãos se derramem sobre todos nós e que todos nós tenhamos a dignidade de honrá-la e de vivê-la, Senhor. Que a Tua paz e o Teu amor estejam sempre entre nós. Que assim seja. Tema do dia. O tema do dia de hoje é Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E nós estamos aqui com o nosso amigo Ari Rangel, da cidade de Tremembé. É um trabalhador do Centro Espírita Eurípides Barçanufo. É professor de educação especial. Trabalha com crianças especiais em Taubaté. Bom dia, mais uma vez, Ari Rangel. Bom dia, seu Rui. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge, Helder, nosso amigo técnico. Bom dia, ouvintes. Que nós possamos hoje, de alguma forma, discutir essa pergunta que foi feita no site do programa, qual a missão do Brasil, né? Bem, você vai se basear hoje a nossa palestra no livro do irmão X, que é de 1938, que é justamente psicografada pelo nosso grande amigo Chico Xavier. Isso mesmo, seu Rui. A gente tentar desmistificar um pouco essa coisa que foi muito falada até hoje do nosso país, que é o Brasil é o país do futebol, o Brasil é o país do carnaval, o Brasil, infelizmente, é o país da corrupção, né? E este livro, escrito em 1938, conta um pouquinho a história, a missão espiritual do Brasil. E é muito interessante, aqueles que não conhecem o livro terão a oportunidade de conhecer uma história riquíssima sobre o aspecto da ascendência espiritual do Brasil, né? E por que Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho? Humberto de Campos, né, que mais tarde adotaria o pseudônimo Irmão X, para não trazer problemas jurídicos para o médium Francisco Cândido Xavier, ele narra no livro que no final do século XIV, entre 1375 e 1400, Jesus, numa das suas costumeiras reuniões que ele faz aqui na face da terra, ele reuniu-se com um dos seus ministros, Eliu, que é o seu ministro de assuntos sociológicos, e ele pergunta sobre o seu evangelho, a quantas andava o evangelho. E o Eliu tem que colocar o mestre a par de tudo o que se passa, né? Então ele fala: olha, mestre, estão assassinando no teu nome, estão maculando o seu nome, estão roubando em seu nome, então, infelizmente, deturparam o seu evangelho. E Jesus então toma uma resolução com esse ministro e aponta para ele um caminho onde as terras fossem virgens, onde não houvesse tantas distorções assim. E então Eliu vem mostrar para Jesus onde seria esse lugar. E esse lugar é mais no sul, exatamente na América e no sul da América. E aí então Jesus passa essa missão para que aquela terra fosse povoada. Nós estamos falando de antes de 1400. Então ele diz para esse ministro: então você vai se corporificar e vai ajudar o velho mundo a conhecer esse mundo. E aí Eliu toma essa missão e reencarna como Henrique de Sagres, que foi o grande fundador da escola de Sagres. Ele vem e se incorpora nessa figura e desenvolve todo aquele mecanismo de navegação para que o velho mundo pudesse vencer os mares, todas aquelas barreiras marítimas, e começar a constituir a nova terra, que seria aqui na América, mais precisamente no Brasil. E passa, inclusive, essa missão para um espírito, para um anjo, né, que é o anjo Ismael, que é quem comanda aqui espiritualmente o nosso Brasil. Para que o nosso ouvinte tenha uma noção clara do que a gente fala, Jesus, nas palavras de Emmanuel, é o nosso governador espiritual aqui, que está na Terra há 4,5 bilhões de anos, e nós fazemos parte do seu rebanho de 22 bilhões de almas. Então, Jesus passa essa incumbência para um de seus ministros, ele vem e começa a fazer começa a instituir essa missão aí, que vai se desdobrar na história que a gente conhece. Quando você fala em Sagres, que foi justamente instituída aquela navegação, para começar nós precisamos também desfazer aquela piada, aquela história que diz que o Brasil foi descoberto por acaso, que não é bem verdade, né? Quer dizer, os portugueses eram já especialistas em navegação, conheciam o quadrante, conheciam uma série de ferramentas para poder vir corretamente aqui no Brasil, né? Então, precisamos acabar com aquela mística de que o Brasil foi descoberto por acaso em termos de chacota, né? Exatamente. Isso é um mito que a própria historiografia oficial hoje não aceita como verdadeira, né? Sim. Que, inclusive, há registros de que há mapas chineses que dão conta que o pessoal já sabia que essa terra existia. Houve uma navegação 70 anos antes, documentos comprovam isso, que eles já estiveram aqui, mas não em caráter explorador, como foi a questão portuguesa. Mas o próprio Henrique de Sagres, ele já trazia informações de que havia essa terra. Então, o que Portugal fez? Eles oficializaram essa descoberta apenas. Quer dizer, era só um jogo de cena para oficializar uma coisa, uma terra que seria explorada por eles. E que eles já conheciam um monte de instrumento de navegação, sim, que não viam. Era a tecnologia da época, né? O astrolábio. Isso. Os próprios mapas, os cartográficos, tudo aquilo já era para a época era uma tecnologia avançada mesmo, né? E coube a esse espírito, né, grandioso, que é um dos ministros do Cristo, fazer com que o povo se daquela época, né, da Idade Média, saísse lá da Europa, do Velho Mundo, para vir aqui. Então, veja só, esse livro trata justamente dessa missão que o Brasil vai tomar para si, né? Então, inclusive, Ari, segundo os historiadores, aqui no Brasil já existiam os índios há 12 mil anos. Sim. Atrás, já existiam esses índios. Como é que esses índios vieram aparecer aqui no Exatamente. Brasil, Exatamente. Né? Então, a gente vê que... Há muitas teorias acerca da presença deles aqui, que eles atravessaram um canal e chegaram aqui. E ele, o nosso índio, ele tem a feição dele, né, os olhos... muito puxados, como os orientais. Então há várias teorias, né, que apontam que esse homem já estava aqui, né? E, Ari, e qual foi o papel fundamental de Ismael nesse processo? Então, Ismael foi quem Cristo denominou para que ele tomasse conta da formação desse país. E hoje ele continua sendo o nosso... Anjo tutelar, né, no caso, né? Exatamente. E também como é que se fosse ele é o governador espiritual do Brasil, exatamente, né? Como Jesus é o governador espiritual da Terra, cada planeta, né, cada país tem o seu governador espiritual. Assim como é o macro, é o micro também, né, Angelo? Exatamente. Cada cidade tem seu protetor. Até a nossa casa tem um protetor, a nossa família tem um protetor, nós temos um protetor. Quer dizer, exatamente. Começa desde a... André Luiz fala até que existem protetores na rua das pessoas, né? Uhum. Que eles se revezam tudo. Na passagem de vários livros a gente vai ver essa proteção. Por isso que o Evangelho no Lar... ele está sempre protegido, ele acaba protegendo a casa, a residência. E o Brasil não é diferente. Então, coube ao anjo Ismael. O anjo Ismael é aquele do Velho Testamento mesmo, que está a registro ali, que é irmão de Isaac, que foi um dos formadores do povo árabe, né? Então, Jesus passa essa missão para começar, então, a constituir a nação que vai abrigar uma coisa muito interessante. Se vocês me permitem... eu acho que é muito importante a gente ler o trecho quando Jesus passa para Eliu essa informação. Está contida no livro Pátria do Evangelho, que é o capítulo 1, Coração do Mundo. Diz o mestre: para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Sob este céu serão entoadas as hosanas mais ternas à misericórdia do Pai Celestial. Tu, Eliu, te corporificarás na terra, no seio do povo mais pobre e mais trabalhador do Ocidente, que era Portugal. Instituirás um roteiro de coragem para que sejam transpostas as imensidades desses oceanos perigosos e solitários que separam o velho do novo mundo. Instalaremos aqui uma tenda de trabalho para a nação mais humilde da Europa, glorificando seus esforços na oficina de Deus. Aproveitaremos o elemento simples de bondade, os índios, o coração fraternal dos habitantes destas terras novas, e mais tarde ordenarei a reencarnação de muitos espíritos já purificados no sentimento da humildade e da mansidão entre as raças oprimidas e sofredores das regiões africanas, o elemento negro, para formarmos o pedestal de solidariedade do povo fraterno que aqui florescerá no futuro, a fim de exaltar o meu evangelho nos séculos gloriosos do porvir. Aqui, Eliu, sob a luz misericordiosa das estrelas da cruz, ficará localizado o coração do mundo. Então, essa passagem ilustra bem como essa nação começou a se formar, os seus ascendentes espirituais. A gente vai compreender, então, esse Brasil, além do futebol, além do carnaval, de todos esses títulos que são colocados ao Brasil, que é um país alegre, que é um país, né, acolhedor, acolhedor, mas a nossa missão clara a gente encontra nesse livro aí, que é uma missão eminentemente espiritual. Porque Jesus, então, ele transplanta a árvore do seu evangelho daquelas regiões da Palestina destruída, chega na Europa a todo aquele problema, né, das cruzadas, todos aqueles os senhores feudais, todas aquelas desditas lá. Então, cabe ao Brasil esse acolhimento. Então, ele localiza aqui como coração do mundo e pátria do Evangelho. Esse livro, é bom que se diga, houve muitas críticas em relação a ele, né? Mas essas críticas é porque houve uma interpretação assim, um tanto equivocada, um tanto quanto romântica, dos próprios espíritas mesmo, que achavam que a missão do Brasil era uma coisa pautada por uma grande nação material. Então houve interpretações as mais diversas. E o historiador marxista, ele vai enxergar o livro como sendo assim, omisso em relação a alguns levantes populares que tiveram grande importância histórica. Mas a gente pergunta, o livro foi escrito em 1938, em plena ditadura da era Vargas. Como é que a espiritualidade ia colocar um médium numa situação tão embaraçosa? Existe até relatos de que Getúlio Vargas mandou prender muitos espíritas. No livro Memórias do Cárcere, do Graciliano Ramos, ele cita vários espíritas presos lá no Frei Caneca junto com ele. Você imagina se a espiritualidade ia colocar Francisco Cândido Xavier numa fria dessa para ele ser preso? Então, essa omissão, ela foi um tanto quanto estratégica, porque senão o livro não ganharia a dimensão que ganhou. Então a gente ouve algumas críticas em relação ao livro, justamente por isso. Mas, poxa, a gente passou pela ditadura Vargas, depois nós tivemos a ditadura militar, vocês imaginam que sinuca de bico que ia ser colocado, que saia justo, que ia ser colocado o espiritismo e o médium. Então, essas informações, elas não são colocadas justamente para preservar. E o que vale é a missão do Brasil, né? Inclusive eu até aconselharia as pessoas a assistirem o filme Getúlio Vargas, que está passando lá, que eu já fui ver esse filme, e mostra justamente, no fim do filme ele diz, a mesma pessoas que derrubaram Getúlio em 1954 foram os mesmos que depois de 10 anos fizeram a Revolução de 64. Então, a gente vê que temos muita caminhada pela frente, aí, viu, Ari, para dar uma ajeitada nesse país aqui, né? Para deixar de ser só aquele livro Suor do Jorge Amado, né? Ah, ele cita muito bem sangue, como é que é, suor e carnaval. É um livro que eu li, mas faz tanto, que nem esse livro aí, O Coração do Mundo, já li faz tanto tempo que eu preciso reler esse livro para ficar mais por dentro daquilo que aconteceu naquela época do nosso grande amigo Chico Xavier, que ele estava iniciando nas suas lides espíritas, né? Tem algumas coisas ali que às vezes as pessoas até questionam, mas a gente tem que entender exatamente esse ponto de vista que você está colocando, que a doutrina espírita no Brasil é nova também. Tão nova quanto é no mundo, né? É nova. Quer dizer, você não pode entrar no cenário do universo batendo de frente com os poderes constituídos, e como nós tínhamos aí, era a ditadura, exatamente, tirania, todas essas coisas. Tanto que nós passamos pelo regime militar também, o Chico Xavier e a doutrina espírita praticamente não teve problemas assim mais, quer dizer, para ser proibido, para ser alguma coisa desse tipo. Teve os casos que vocês estão falando de pessoas presas, é claro, individualmente as pessoas se manifestam, todo mundo tem o direito de se manifestar. Mas nós passamos fazendo a nossa doutrina, mas sem precisar bater de frente com ninguém. Quer dizer, isso são orientações espirituais. Talvez um dia quem precise bater de frente sejamos nós. Como, por exemplo, nas campanhas anti-aborto, que ao invés da gente ficar falando demais em problema político, por exemplo, a gente podia entrar nessa política de ir contra o aborto, que a gente sabe que é um dos maiores crimes. Nós sabemos, por exemplo, se a gente for até contestar, nós temos aí, lá na região do Triângulo Mineiro mesmo, por exemplo, o hospital psiquiátrico, o manicômio lá de Barbacena. Né? Tem até um livro aí, agora que eu estou achando muito bom, que eu estou lendo, um amigo me emprestou, chama-se Holocausto Brasileiro. 60 mil pessoas morreram ali, naquele ali. Quer dizer, às vistas do governo, às vistas de todo mundo. E às vezes falei, o Espiritismo não estava ali perto? O Espiritismo sabe o que, que fez? Ele fez o contraponto. Dona Maria Modesta e o doutor Inácio criaram o Hospital de Uberaba, o Hospital Psiquiátrico de Uberaba. E hoje, se nós temos hospitais psiquiátricos no Brasil que são modelos, que são humanitários, é graças aos espíritas, né? É graças à mensagem da espiritualidade falar, ao invés de vocês ficarem lá querendo bater panela no outro, vamos fazer os nossos e mostrar como se trata as pessoas. Então, eu acho que vai muito por aí, essas coisas. Que nós temos exemplo aqui da Francisca Júlia, né? Que é um hospital modelo aqui em São José. E temos o Bairral em Itapira, que também é outro modelo. Hospital. Temos em Araras o Saião, que tem lá 1.200 pessoas internadas no Saião, justamente de doenças mentais, né? Modelos mesmo. Esse Bairral é um dos mais importantes do Brasil, né? Atualmente. Então, nós vemos isso. Então, esse é um ponto muito importante, Jorge, porque o Chico Xavier, naquele programa antológico da televisão brasileira, que foi o Pinga Fogo, né? Um dos jornalistas pergunta para ele se não havia uma alienação com relação à postura dos espíritas em relação à ditadura, ao sistema vigente na época. E o Chico coloca assim, de uma forma que a gente acaba percebendo que a alienação espiritual é muito maior. Então, se a gente enxergar sobre uma visão extremamente imediatista, a gente vai perceber que lutar contra os regimes, lutar politicamente, é meio que dar murro em ponta de faca, né? Porque essa transformação, o espírita o faz de diversas formas, né? Nós temos exemplos de sobra e de espíritas trabalhando para melhorar a sociedade, não necessariamente pelo viés político-partidário. Então, ele como cidadão, lógico, ele pode vincular-se, né, e ter as suas opiniões claras, mas enquanto espírita, essa transformação se dá através dos trabalhos espíritas que são feitos, né? E é muito legal a gente perceber também que a gente, muitas vezes, se deixa levar por opiniões assim, e a gente lasca o pau no governo, seja em que âmbito for, né? Então, quando na verdade Chico Xavier aconselhava que a gente orasse por aqueles que governam, agradem-nos ou não. Então, muitas vezes a gente tem que se policiar para não entrar nessa psicosfera que acaba prejudicando. Se não está lá quem a gente gosta, vamos orar para que ele não erre mais, né? Que não erre mais ainda, etc. Então, a gente acaba criando uma psicosfera mental negativa, e a gente sabe que quando a gente emite essa vibração, a gente manda o xerox, porque o original fica com a gente. Quem se prejudica é a gente mesmo. Nós somos democratas, nós somos democráticas antes de votar, mas depois que vota, não somos mais, né? Porque principalmente quando o nosso candidato perde. Aí a gente deixa de ser aquele democrata que a gente fala que é. Né? Ao invés da gente começar a trabalhar para o bem, a gente começa a propagar o mal. Que não é o Partido Democrata. Né? Não, mas o interessante também, viu, Ari, que dentro da história, as maiores mudanças havidas no mundo foram para pessoas que não pregaram a violência. Jesus, Gandhi, Luther King. Mandela, ele entendeu que exatamente. Com a violência não iria conseguir mudar. São a biografias África do Sul. Maravilhosas que não ficaram paradas e não usaram da violência para tanto, nem do ódio, né? É, porque a violência gera violência. Com certeza. Então é bobagem querer mudar o mundo através da violência, né? Foi o que aconteceu, nós conhecemos aí vários países que fizeram as mudanças através da violência e até hoje ainda permanece a violência, né? Exatamente. Vamos fazer um intervalo comercial, mas primeiramente colocando uma música aqui muito interessante. Essa música é do Cancioneiro Espírita e a música tem uma letra maravilhosa que provavelmente é do que nós vamos tratar e que nós estamos tratando aqui hoje. A música é do Brasil para o mundo inteiro. Preste atenção nessa letra que é muito bonita. Senhor Jesus, amigo verdadeiro, hoje sabemos por que estamos no Brasil. Tu nos trouxeste para a terra do Cruzeiro que por amor, o teu amor nos reuniu. Por tantas vezes renasci no velho mundo, e em muitas delas por orgulho me perdi. Criei sistemas, guerras, lemas de egoísmo. E desse jeito me afastei tanto de ti. Agora estou criança em solo brasileiro. No evangelho eu encontro a direção. Quero vibrar amor e paz pro mundo inteiro, a começar pelo meu próprio coração. Reconstruir meus sentimentos, lutar por dentro pra que eu possa Esse é o programa Vivência Espírita. Nós estamos hoje com o nosso amigo Ari Rangel, da cidade de Tremembé, que é professor de educação especial, trabalha com crianças especiais, é também trabalhador do Centro Espírita Eurípides Barzanufo, e está aqui conosco falando sobre Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Ari, a gente teve na história, né, papel, vamos assim, ali em 1860, o surgimento do Espiritismo, certo? E a gente viu que o Espiritismo, ele não surgiu só aqui no Brasil, né? Começou, não foi, também começou na França. Ah, os efeitos físicos começaram também nos Estados Unidos, certo? E aqui também a gente via lá em Santa Maria todos aqueles efeitos físicos que aconteciam lá também. Foi dado essa chance, vai, vamos dizer assim, do Espiritismo surgir também nos Estados Unidos. E essa missão, vamos dizer assim, espiritual do Brasil, foi dado também, por exemplo, para os Estados Unidos, para que ele pudesse surgir com o Espiritismo? Qual foi o papel do Espiritismo também para alavancar essa pátria do Evangelho, vamos dizer assim? Exatamente, Rodrigo. Olha só, são países com missões diferentes. O Brasil, a missão primordial dela, segundo o livro, é a missão espiritual, para onde foi transplantada a árvore do Evangelho. Evidentemente que fenômenos espirituais ocorrem no mundo inteiro, né? Mas você observe que a própria codificação espírita que se deu na Europa, mais precisamente na França, ela não subsistiu lá. Para onde ela veio? Para o Brasil, não é verdade? Então, faz parte dessa missão espiritual, inclusive, a questão do Espiritismo. O que que traz o Espiritismo? Não é a revivescência do Evangelho? Onde, segundo o autor espiritual Humberto de Campos, é a pátria do Evangelho? Não é o Brasil? Então, naturalmente, que o Espiritismo crescesse da maneira que cresceu aqui. Nós tivemos vultos reencarnando aqui, como Eurípides Barçanufo, Caibar Schutel, Doutor Bezerra de Menezes, Chico Xavier, trazendo essa obra ciclópica que muitos espíritas ainda não conseguiram dimensionar, aquilatar a extensão da revelação do mundo espiritual contido nas obras de Chico Xavier. Então, o Brasil tem essa missão. Você acredita que essa base espiritual, ele facilitou o Espiritismo disseminar aqui? Sem dúvida. fazia parte já dessa missão, né? Inclusive o crescimento do Espiritismo já fazia parte desse contexto, que lá no último quartel do século XIV Jesus coloca. Então, o que é o Espiritismo? Não é o cristianismo redivivo? Não é a reviviscência do Evangelho? Pois então, se aqui é a pátria do Evangelho, era natural que ele prosperasse aqui. Então nós temos, enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, comparando esses países, nós temos luminares do progresso material, aqui nós vamos ter a reencarnação de luminares do progresso espiritual. Esses espíritos todos, né, luminosos, vêm para cá em missão para fazer com que a árvore do Evangelho prospere. São trabalhadores diretos do Cristo que renascem aqui com essa missão, justamente porque o Brasil tem essa missão, a de fazer com que o Evangelho seja restaurado e fazer com que o Evangelho prospere para o mundo inteiro. Esta é a missão verdadeira do Brasil, sob o aspecto espiritual. Então a gente vai encontrar no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, essas informações todas, o porquê do Brasil ter acontecido tanta coisa assim com relação à sua espiritualidade, essas riquezas todas, né? E é interessante que o Brasil é um país rico. É, segundo Cornélio Pires, que era um grande espírita, e que hoje, através da psicografia, ele traz várias mensagens para a gente, ele dizia que aqui no Brasil, se plantar, dá. Se não plantar, dão. Então, era a frase que ficou famosa do Cornélio Pires, porque ele fala que aqui no Brasil ninguém passa fome. Sem aqui dúvida, não tem recursos como naturais, passar fome, porque tem, os recursos nossos são quase demais, que infinitos. É, o que a gente observa, seu Rui, é que nós ainda precisamos resolver alguns problemas eminentemente morais, éticos, né? Hoje nós somos a sétima economia mundial, né? Olha, dado principalmente com relação a esses recursos naturais, a uma mão de obra. Mas, no entanto, o nosso índice de desenvolvimento humano, DH, é o 85º. Nós estamos abaixo do Peru, da Venezuela, de Cuba. Há essa desigualdade social abismal. E nossa abismal, educação está lá embaixo. Mas por quê? Porque ainda nós não... Assim, no, nós numa ainda, visão espiritual. Exatamente. Nós ainda não absorvemos a mensagem do Evangelho. A hora que os nossos administradores começarem a compreender que moral, ética, retidão tem que fazer parte do ideário político, aí sim nós começaremos a ter atendimento justo nos postos de saúde, a nossa educação há de ser uma educação de qualidade. Então a gente ainda não é a pátria do Evangelho, mas aqui está abrigado esse Evangelho. Nós temos isso como um recurso direto para a gente. Nós, enquanto espíritas, nós precisamos nos interrogar. Puxa vida, eu nasci num país privilegiado com relação às informações do mundo espiritual. Nós, espíritas, temos que agradecer de joelhos a oportunidade de termos reencarnados aqui no Brasil. Porque se a gente reencarnasse, por exemplo, na Europa, certamente nós não teríamos esse acervo de informação espiritual que a gente tem aqui. Aliás, a geração pós-guerra, que não conheceu direito à espiritualidade, é a mesma que está sofrendo agora com a crise de lá. A gente tem notícia de pessoas que estão se matando porque falta esse amparo espiritual, coisa que a gente tem de sobra aqui no Brasil, né? É, e nós estamos... Opa, pois não, Jorge. Ari, quanto ao simbolismo, os símbolos que a gente enxerga, por exemplo, no livro mesmo mostra o caso do Cruzeiro do Sul. Mas o formato do Brasil também ser um formato de coração. Tem alguma coisa a ver? Quer dizer, o Brasil tem um formato de coração. Exatamente. E o único país que tem Cruzeiro do Sul que dá para a gente enxergar, que tem aquela marca, tipo a marca do Cordeiro no céu, é aqui também. Por incrível que pareça, Jorge, isso também está no livro. Jesus pede para delinear essas fronteiras, e é justamente o que acontece. O nosso mapa tem esse formato de coração, justamente porque o Cristo pediu: aqui está o coração do mundo. São palavras, segundo Humberto de Campos, palavras textuais de Jesus. Então, não é à toa, não é por acaso, né? Uhum. Tem toda uma estratégia espiritual atrás para que ele acontecesse como aconteceu. Eu tenho um amigo espiritual, certa vez ele veio nos aconselhar, dizendo: olha, O Brasil só não vai melhor porque até agora nós não tivemos nenhum governante espiritualizado. Concordo. Nós tivemos governantes religiosos, mas não espiritualizados. Teve um que parecia que estava que ia dar um certo embalo, que era o Tancredo Neves, acabou falecendo antes de chegar ao poder. Então a gente vê que nós estamos fadados justamente a entender essas coisas. Está faltando espiritualização para os nossos governantes, não é religião. Isso faz lembrar, seu Rui, é muito oportuna a sua observação, faz lembrar aquela introdução que Emmanuel faz do livro Nosso Lar, que ele coloca assim: mais do que espiritismo e espiritualismo, nós precisamos de espiritualidade. Né? O espiritismo não se propõe a ser a religião do futuro, né? Como dizia Leon Denis, mas o futuro das religiões, um subsídio para essa espiritualização das religiões. Ela veio para isso. O que a gente vê muito são ofícios religiosos. Sim. Então, às vezes, as pessoas acham que são religiosas cumprindo um protocolo religioso. Mas essa religiosidade vai muito além do culto, vai muito além da oração, que muitas vezes é um mecanismo assim bem mecânico mesmo, né? E as pessoas não se apercebem que o evangelho, para a gente mergulhar no evangelho, nós precisamos sofrer o batismo da transformação verdadeira. E tem algumas religiões que pregam que a caridade é coisa subjetiva, que não é mais importante a caridade, o importante é ele ter conhecimento da religião. Outro dia eu fiquei até abismado de ver um pastor falar, né? Isso. Falta falar de conhecimento. Uma pessoa respeito, fez a pergunta ao pastor: pastor, eu não tenho religião. Eu pego o meu dinheiro e dou para uma instituição de caridade. Está certo isso? Não, meu filho. Você tem que te dar esse dinheiro para uma igreja. Quer dizer, então são coisas que aí ainda está acontecendo, né? Eu aproveitar esse gancho da questão da caridade. Você tem, e do índice IDH, para a gente fazer uma relação daqui da pátria do evangelho. Se você for para a Austrália, onde tem um dos maiores índices do IDH, e você vir aqui para o Brasil, onde você tem mais oportunidade de exercer a caridade? Na Austrália, onde todo mundo tem um índice de desenvolvimento, todo mundo, ou no Brasil? Eu não tô querendo insinuar nada. Estou dizendo assim, não, mas... o que é o evangelho? É a prática da... Caridade. Mas tem um problema na Austrália, né? Os aborígenes são tratados como animais, né? Que são coisas que precisam ser mudadas também na Austrália, né? Porque ele não vai crescer se não mudar essa mentalidade. Sim, mas os índices de lá são os melhores índices do mundo. É exatamente isso que você está falando. Onde deveria ter mais, onde deveria estar sendo oferecido mais também. Na realidade, só para você ver a essência de um povo. A nossa essência é exatamente formada por povos humildes, que vem, principalmente o negro, que vem, já pega o índio que estava aqui, que era natural, já pega o mais humilde da Europa, que é selecionado, porque a Espanha podia ter vindo e feito aqui a colonização. A Holanda, seria muito diferente, qualquer um, né? Que seria totalmente diferente, mas veio Portugal, porque já era escolhido também para ser os portugueses que... Embora tudo quanto é maldade que a gente tenha visto, eles eram os mais humildes. Então, Jorge, o nosso povo dos é formado... Povos, perto, né? dos espanhóis, os portugueses eram muito menos agressivos. Embora a gente tenha, porque a gente está falando de um período da Idade Média. Uhum. Né? A escravização ocorreu em todos os países que foram conquistados e depois explorados. Houve escravidão nos Estados Unidos, por exemplo, né? Aqui não seria diferente. Então, mas assim, quando Jesus escolhe, o povo menos violento, vamos assim dizer, era o português e mais trabalhador. Ari, e também por isso que a gente vê, por exemplo, na doutrina espírita, nós temos muito pretos velhos, né? Nós temos muitos também que incorporam. E as casas de Umbanda também, muitos pretos velhos que comandam. E eles sempre demonstram essa humildade com toda a sabedoria. Quer dizer... Isso é de propósito também, né? Quer dizer, essas pessoas são sábios que foram infiltrados também pela espiritualidade aqui para poder levar esse desenvolvimento espiritual, que eu digo, evangélico, para frente, né? Com certeza. Faz parte desse processo histórico, né? Agora, o que o Rodrigo falou eu achei muito interessante, porque me fez lembrar uma vez o Divaldo Pereira Franco foi fazer uma palestra na Holanda. Aí ele chegou lá, um brasileiro falou: Divaldo, deixa eu falar uma coisa para você, amigo. aqui é um país resolvido, não tem problemas nenhum de materiais. O que você vai falar de caridade aqui? O assunto dele era caridade. E aí ele se concentrou, tal, e aí a Joana de Ângeles, a sua mentora espiritual, disse para ele: calma, Divaldo, que ele vai ver, você vai dar resposta para ele. Aí ele saiu para almoçar antes da palestra e falou: mas estão fechando a rua, por quê? Aí ele falou: não, aquele pessoal vai se drogar ali, é liberado para eles a droga, a seringa e tudo mais. Aí ele chama o companheiro brasileiro e falou: meu amigo, a caridade não é só material. Aqueles irmãos nossos são muito necessitados. Então a caridade, ela é em diversos âmbitos, como a gente sabe pelo Evangelho segundo o Espiritismo, fala muito da caridade material e a caridade moral, que a gente pode ajudar sempre, né? Então, mesmo em países com índice de desenvolvimento humano elevados, a gente vai sempre encontrar alguma miséria. Sim, pode humana. Ser um país frio também, né? Exatamente. Como o caso dos Estados Unidos. Exatamente. Vamos para mais um intervalo comercial e com mais uma música. Agora o nosso amigo Sérgio Santos no CD Coração. E tem uma música muito bonita também dele que chama-se exatamente Brasil, Coração do Mundo. Como é bonito este meu torrão natal. É gente humilde, trabalhando com amor. O arco-íris colorindo o céu azul. O sol que brilha traz as bênçãos do Senhor. Ela é tão bela, nossa lua lá no céu. São mais brilhantes as estrelas na amplidão. As andorinhas viajando norte a sul. A nossa música falando do sertão. Brasil tão grande, onde tudo é uma beleza. Todas as cidades têm gorjeios de pardais. O povo canta, todo enredo é poesia. É alegria nos madrigais. A alvorada amanhece com harmonia. A passarada é uma festa de esplendor. Brasil, a pátria do Evangelho, a terra boa. Coração do mundo transmitindo seu calor. Nossa lua lá no céu. São mais brilhantes as estrelas na amplidão. As andorinhas viajando norte a sul. A nossa música falando do sertão. Brasil tão grande, onde tudo é uma beleza. Todas as cidades têm gorjeios de pardais. O povo canta, todo enredo é poesia, é alegria nos madrigais. A alvorada amanhece com harmonia, a passarada é uma festa de esplendor. Brasil, a pátria do Evangelho, a terra boa, coração do mundo transmitindo seu calor. Brasil, a pátria do Evangelho, a terra boa, coração do mundo transmitindo seu calor. E nós estamos aqui com Ari Rangel, professor de educação especial em Taubaté. Ele trabalha no Centro Espírita Eurípides Barçanufo em Tremembé e está falando hoje sobre o tema Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Ari, quer dizer que a nossa pátria, ela está justamente sendo convidada a ser o coração do mundo? Exatamente, essa é a sua missão. A gente vai encontrar nessa obra, ditada pelo espírito Humberto de Campos a Chico Xavier, que a missão primordial do Brasil é esta, né? A de oferecer para o mundo o Evangelho redivivo, essa revivescência do Evangelho, do cristianismo em sua pureza. Aqui está salvaguardado o Evangelho do Cristo, que foi transplantado. Porque ao longo da história, o bom senso sempre diz isso, né? Que o Evangelho foi muito deturpado. Quando o Estado Romano chamou para si o cristianismo como religião oficial do Estado Romano, começou a haver ali diversas deturpações, né? Foi adulterado. E hoje as pessoas interpretam o cristianismo de uma maneira assim, um tanto quanto, vamos assim dizer, afastada daquele real significado, né? Então, o Evangelho do Cristo foi verdadeiramente conspurcado, né? Maculado. Então, aqui no Brasil, nós temos salvaguardado a pureza do cristianismo, a sua revivescência, o cristianismo primitivo, o cristianismo de Jesus mesmo. E a gente sabe que existem várias interpretações acerca do Evangelho, né? Por conta dessas traduções, dessas deturpações. E muitas vezes as pessoas se arvoram em se dizer cristãs, muitas vezes incorrendo em erros históricos ali, em deturpações, etc. Mas a gente deve respeitar sempre. E não é à toa que o Brasil é o país mais católico do mundo, mais espírita do mundo e um dos países mais evangélicos do mundo também. Porque, de alguma forma, o Evangelho ele está aqui presente no nosso cotidiano. Nós temos um livro da Taylor Caldwell, Paulo de Tarso, o grande amigo de Deus. Lá ela fala que pegaram os evangelhos da Bíblia e deixaram de ser um evangelho cristão para ser um evangelho político. Você concorda com isso? Em muitos pontos, sim, né? Que a gente vê que os estados políticos, eles se serviram do evangelho para alcançar ali os seus feitos. Então, é o que a gente falou, começa lá com o Estado Romano. Quando o Estado Romano adota o cristianismo, aí começa a haver as adulterações, né? Então, esse cristianismo, ao longo do tempo, perdeu a sua característica, a sua essência. E a gente vai ver isso renascer com a revivescência desse evangelho, justamente quando é codificado o Consolador Prometido. Sim. Né? Que a gente vai reconquistar essa pureza evangélica a partir daí. E é aqui, justamente, no coração do mundo, que Jesus assim o coloca, que a pátria do evangelho vai se desenvolver. Então, é muito interessante a gente chamar essa reflexão, né? Nós sejamos espíritas ou não, nós estamos pisando no chão da pátria do evangelho. Isso é muito importante para a nossa existência. Nós estamos aqui num país completamente diferente do resto do mundo. A nossa unidade aqui é a diversidade. Olha que interessante. A nossa unidade é a diversidade. Sim. Um país com uma diversidade muito grande. Então é um país maravilhoso, com uma missão maravilhosa. Tem problemas a serem resolvidos, né? A gente precisa resolver também umas questões que às vezes nos pegam, que é a questão, até que o Nelson Rodrigues, o dramaturgo, dizia que é o complexo de vira-lata, né? Da gente achar que tudo que é no Brasil não presta, não funciona, né? E isso não é verdade. Todos os países têm problemas nas mais diversas esferas. Tom Jobim dizia que quando ele saía do Brasil, ele percebia quanto era grande esse país, quanto ele amava esse país. Né? Mesmo vivendo fora, eu falava, quando a gente está fora, a gente vê o que é o Brasil, saudade que bate, esse país maravilhoso. Então, não é um ufanismo, nacionalismo barato, não. Sim. É um país maravilhoso, escolhido a dedo pelo governador espiritual da terra, com uma missão muito diferente das demais nações. Cada nação tem a sua missão, mas o Brasil especificamente é essa missão espiritual de fazer com que a árvore do evangelho prospere para o mundo todo. Né? Nós temos questões sérias a serem resolvidas? Temos, lógico, né? Nós ainda não somos evangelizados como devemos ser, mas o dia que o evangelho entrar no nosso íntimo, aí sim nós teremos condições de eleger pessoas dignas, nós teremos condições de administrar esse país com dignidade, né? Então ainda nós não conseguimos alcançar esse estágio, mas inevitavelmente o Brasil será a pátria do evangelho. A Heloísa Medina Cortez, ela fez um comentário aqui para a gente, interessante. Ela disse assim: eu penso que enquanto reinar a corrupção na política, o Brasil não vai para frente espiritualmente. Ela está fazendo essa colocação, que é exatamente o que você estava falando. Ari, eu permito me colocar assim, tenho uma visão diferente em relação à corrupção. Eu penso que corrupção, uma vez um amigo me perguntou isso, o que eu achava da corrupção, e eu falei para ele que corrupção era evolução, e ele não entendeu direito o que eu queria falar, mas depois nós conseguimos nos entender. Por que que eu acho que a corrupção é evolução? Porque antes a gente não sabia e ela existia. Antes a gente não conhecia, antes a gente não denunciava, antes ninguém sabia de nada do que acontecia, meia dúzia de pessoas tomava conta de tudo que tinha no país, de todas as riquezas que tinha no país, e ninguém se falava em corrupção, ninguém falava que ninguém estava pegando nada. Aí chegou uma época que a gente sabia que estava pegando, mas ninguém também continuava falando nada. E hoje nós percebemos, hoje tem as denúncias, hoje tem gente indo para a cadeia, hoje nós já estamos vendo. Então, não é um atraso, isso é uma evolução. Exatamente. Nós já estamos conseguindo colocar, eu concordo com você. Colocar em pauta esses problemas. Então, a partir do momento que a gente denuncia, né, o problema aparece, porque evidencia. Nós já estamos prestando atenção nisso, já estamos evoluindo. Isso é uma evolução da consciência. É. Né? Mas, ô Jorge, tem um amigo espiritual, que numa reunião que nós tivemos, ele está dizendo que a corrupção é uma doença. O sujeito, ele nasce corrupto e vai morrer corrupto. Aonde tiver grana, ele está sempre metido. E ele falou, não adianta, você... é uma doença. O sujeito, ele é um doente. Ele acha que a corrupção, para ele, é coisa normal. É como se a gente tivesse um problema do coração, chega o médico e fala, você está com problema do coração. Mas você acha que não tem problema do coração, então, o que acontece? É uma doença. Eu não sei se vocês concordam. Eu acho que a grande pergunta seria essa. O Brasil é o país da corrupção ou o Brasil é o país da impunidade? Sim. Porque a hora que a gente fizer fazer valer as nossas leis, né, aí sim nós começaremos a mudar essa mentalidade. As pessoas vão pensar 10 vezes antes de meter a mão no dinheiro público, de desviar verbas. Então, veja só, esse problema é um problema de ordem moral, que a gente ainda não resolveu. Corrupção existe em todos os países do mundo, é bom que se diga isso. Aí a gente vai cair também naquele complexo do vira-lata. Só que a impunidade aqui é muito maior do que nesses países. Mas então... A gente vê, por exemplo... ministros japoneses ligados ao governo que se matam, porque lá é tão vergonhoso quando o sujeito é pego em flagrante delito, cometendo corrupção, que a vergonha moral dele é tamanha que ele prefere se matar, sair de cena. Tamanha é a vergonha que ele passa, porque lá as leis acontecem. Cultura, então, né? Mas então, não deixou de ser corrupto, né? Então, exatamente, a corrupção nunca vai ser banida, né? Porque olha só como a questão da corrupção é tão latente. No meio dos apóstolos, um deles deixou se corromper por 30 moedas. Então, a gente percebeu isso, nós estamos falando dos discípulos do Cristo. Ali pertinho, vivendo com Jesus, praticando todas aquelas maravilhas lá. E a pessoa se deixou levar pela... E qual que foi a ação, né, do Jesus? Indulgência. Então, o corrupto, ele não entende que ele não vai levar nada daquela corrupção que ele pratica. Pelo contrário, né? A esquina está esperando. Mas ele se esquece que aquele dinheiro que ele se corrompeu pelaquela quantia, quantas coisas poderiam ser feitas para melhorar o nosso índice de... humano aqui no Brasil. Uhum. Mas, no entanto, eu acho um absurdo uma pessoa ter que morar debaixo de uma ponte. Uhum. Eu acho um absurdo que nós estivemos lá para o norte fazendo uma visita lá no centro espírita lá na Bahia, você encontrar pessoas pedindo dinheiro para as estradas, jogando terra na estrada para conseguir um dinheiro. Quer dizer, eu acho um absurdo. Num dos estados mais pobres da nação é onde... A família política já faz, acho que mais de 50 anos que ele está na política e não conseguiu melhorar o estado que ele mora, que ele reside, que a filha dele é governadora e que o filho parece que pretende ser governador. É uma coisa absurda. E olha só, seu Rui, um mito que a gente precisa quebrar também é achar que a corrupção só existe entre engravatados, né? É. Do colarinho branco. A corrupção acontece quando o sujeito vai lá, o guarda vai multar, ele chega e oferece oferece um dinheiro para o guarda, né? Tenta corromper o guarda. Você vai fazer uma consulta, você chega lá, começa a corromper o funcionário público, para passar na frente. E existem várias formas de corrupção, e elas acontecem em todos os âmbitos. Você, quando trabalha numa fábrica, você coloca caneta, lápis, borracha no bolso, leva embora para casa. Ela é de ordem o quê? Moral, não é? Quando você falta por causa de tomar uma cerveja, depois chega na segunda-feira, você vai pedir atestado médico. Exatamente. Isso é um problema de ordem ético-moral que precisa resolver. E só vai resolver quando o evangelho realmente passar a existir nas atitudes dessas pessoas. Isso que o Jorge leu aqui, qual que era o comentário de quem que era, Jorge? Você lembra? Não. Então, esse comentário que o Jorge leu aqui, e esse sentimento que a gente vê... Da Heloísa Medina. E esse sentimento que o Rui está expressando aqui, para mim, isso traduz numa evolução. Porque o Jorge falou. Exatamente, porque antes, encarnados aqui durante a época da escravidão, por exemplo, a gente via as pessoas sendo chicoteadas, a gente via as pessoas sendo escravizadas, judiadas, mortas, no dia a dia, esquartejadas e tudo mais, e a gente achava aquilo como uma situação, tudo bem, a gente também não aceitava, ou poderia não aceitar, mas isso acontecia o dia a dia. Mas isso é mentira. E hoje em dia, a gente não tolera mais as coisas. Claro. As coisas estão mais evidentes. Essa coisa que o Jorge falou é muito importante. Hoje nós vivemos no período da globalização, da internacionalização das economias, das grandes mídias. Então, a gente fica sabendo de tudo. Você quer dizer para mim que durante o governo militar não havia corrupção? Ah, por favor, né? Havia, lógico que havia. Só mas que era patrimonialismo, as coisas era tão vedada... Tão vedada. Uhum, isso, que era. Não chegava. Depois a gente vê o ministro da época do governo militar que ele maquiava a inflação, não eram aqueles números, eram manipulados. Então ela existe desde sempre, desde quando o homem é um homem. Então o Brasil, a gente precisa perder também esse complexo de vira-lata. Achar que o Brasil é o país da corrupção e ponto final. Não, nós estamos. Justamente essas coisas estão vindo à tona. Né? Um Joaquim Barbosa está aí justamente para impulsionar essa mudança, né? Essa mudança, o povo está prestando mais atenção. E olha, nós temos muita responsabilidade desde quando uma nação deixa de ser monárquica e passa a ser republicana, onde o povo começa a votar, o povo tem uma importância coletiva nesse processo histórico muito grande. Nós escolhemos os nossos governantes hoje, né? Então, de certa forma, será que quem estou escolhendo lá para ser o meu representante, ele é honesto? Será que eu faço uma pesquisa séria da sua vida? Quais são as suas atitudes frente à administração pública? Ou ele só vai facilitar o meu lado? Exatamente. Eu estou pensando individualmente ao invés de coletivamente. Ou seja, é o evangelho de novo. Não é. É o evangelho de novo. Vamos sempre, lá? Né? Que pena que os homens não podem trocar seus problemas. Todo mundo sabe exatamente como resolver o problema dos outros, né? É uma mensagem que nós recebemos agora. Ah, aqui mas esse pensamento, a pessoa mandou aqui para mim, mas o pensamento é Olli Miller. E aqui também a Maria Auxiliadora Souza Santos, da Vila Maria, respondeu: parabéns ao programa, o assunto está excelente e manda abraços a todos, em especial ao palestrante, que é muito sábio. Obrigado, Maria, pela... Agradeço as palavras da amiga e a gente está só transmitindo o que esse espírito maravilhoso, que é o irmão X, Humberto de Campos, passa para a gente. Aliás, gente, eu gostaria de fazer aqui um pedido para que os espíritas voltassem a se debruçar, a mergulhar nas obras psicografadas por Chico Xavier, que a dupla André Luiz e Emmanuel são fantásticas. A obra de Humberto de Campos. Então a gente infelizmente está assistindo a um fenômeno nas casas espíritas que os livros do Chico Xavier estão sendo assim meio que deixados de lado, quando a gente tem que estudar a codificação e essa continuidade da obra de Kardec, que é a obra de Francisco Cândido Xavier. Exatamente. As obras básicas também, né? Porque a gente vê a codificação. Que o pessoal está achando que Kardec já está ultrapassado e não está. Pelo amor de Deus, quem diz isso não sabe o que está falando. Exatamente, Ari, o que você colocou é o que está no jornal lá do Centro Espírita Pedro e Paulo, uma mensagem do Carlos Baccelli, que é exatamente isso, né? Tem muita gente puxando a sardinha só para o seu lado e está esquecendo das principais obras e de Chico Xavier também, né? É, eu acho interessante, até já comentei com o Rui sobre isso, está cheio de orador de frases, né? Está cheio de orador de frases. Aí a gente vai ver a oratória da pessoa, uma palestra da pessoa, vai falar, André Luiz falou isso. André Luiz falou aquilo, Emmanuel falou isso. Emmanuel... Você já leu o livro? É, não. Só que ele não leu, ele só sabe a frase. Mas as frases estão tudo na internet para a gente ver. Todas as frases bonitas estão na internet para a gente ver, né? Agora, você leu, você conhece a obra, porque a profundidade da obra de André Luiz é fantástica. Tudo que nós... Eu sou atrevido em dizer, tudo que existe na praça sobre espiritismo, quando se fala em romanceado, quando se fala em novas informações, André Luiz já tinha falado. Então, não estou falando brincadeira não, estou falando sério. Eu estou fazendo até uma pesquisa. É verdade, ultimamente. É verdade. Existem estudos que apontam isso. É, eu estou fazendo uma pesquisa, né? Eu sozinho estou fazendo essa pesquisa, relendo novamente as obras de André Luiz, que quando acaba eu começo a ler de novo. Então eu estou relendo novamente, só que agora eu estou fazendo diferente. Eu estou pegando os pontos que existem já, que muita gente comenta, né? Que existem outros autores comentando, falando. Digamos assim, muita gente fala sobre dragões hoje em dia, muita gente fala sobre transição planetária, muita gente fala sobre trevas, muita gente fala sobre isso. E eu estou exatamente fazendo esse livro, essa pesquisa, para, se Deus quiser, mais tarde lançar um livro que vai ter o título. André Luiz já tinha falado, né? Ele pode não estar falando tão profundamente como a pessoa já está abordando agora, depois de quantos anos? 50 anos, né? Mas ele abordou esses assuntos aí que nós estamos falando isso hoje. Isso dimensiona um pouquinho o que é a obra do Chico Xavier. Não, a mediunidade dele é uma mediunidade reveladora. Sim. Ele traz informações do plano espiritual que nós tínhamos. Não, inclusive as ferramentas usadas pelo plano espiritual hoje estão sendo usadas pela medicina normal. O senhor lembrou de um episódio que o Chico Xavier, um rapaz foi colocar aquelas antenas parabólicas na época na casa dele. Aí ele falou, o rapaz estava em cima do telhado, e ele falou para o rapaz, nossa, meu filho, eu já conheço essa antena. E o rapaz falou, senhor, desculpa, mas o médium aqui sou eu, o senhor não conhece nada, que isso aqui é novidade. Aí ele falou, não, uma vez eu fui transportado para nosso lar, e lá eles já tinham esse tipo de recepção. Quer dizer, tudo que a gente vê ali na obra de Chico Xavier tá vindo, está por vir ainda. Não, é interessante que nós, eu, durante 6 anos eu fui voluntário ali na Francisca Júlia, e nós tínhamos uma médium vidente que trabalhava, quando nós íamos fazer o tratamento de cura dos doentes, ela falava, Rui, olha, está sendo usado os instrumentos aqui, e outra, olha o tempo que eles usam, 30 segundos aqui é o suficiente para fazer com que a pessoa melhore. E a gente via a melhora daquelas pessoas internadas lá no Francisca Júlia, mas assim... A olhos vistos, as ferramentas que eram utilizadas, aparelhos que eram utilizados na cabeça daqueles doentes, ela falava, é tão moderno que ainda nós não temos essas ferramentas no mundo material. Nós tivemos a oportunidade de conhecer o seu Pierre de Macaé, e ele trabalhou com o Peixotinho morou na cidade de Campos, ali do lado, e o Peixotinho era um grande médium de materialização, e o espírito de Sheila se materializava ali para curar as pessoas, e ele ficava assim muito impressionado com o instrumental que a Sheila usava para cuidar das pessoas. Era algo totalmente desconhecido e diferente. Ele falava que eram instrumentos assim muito diferentes dos nossos, né? Porque o plano espiritual, ele já tem um desenvolvimento muito maior que o nosso, né? Então, só para a gente entrar no nosso contos, histórias e mensagens, mas dando um bom dia aqui para a nossa irmã Beatriz, na Bia, Beatriz de Paula Porto, que está aqui, vai nos ouvir. Trazê-la aqui, viu, Jorge? Claro, um abraço com muita luz a todos, um grande abraço também, viu, Bia? A Dalva Renó, do Monte Castelo, está dizendo que está muito bom o programa, e principalmente a respeito da corrupção, que sempre existiu, e é muito importante estarmos falando disso. Um grande abraço para você também, Dalva. Queria falar, diga, Rui. Não, eu quero só mandar um abraço para a Rosina e o Maia, que agora estão conseguindo ouvir o nosso programa, viu, Jorge? Agora todo mundo escuta, é só ligar aqui na 1290M que escuta tranquilamente o programa, pega em tudo quanto é canto. Aqui o Renualdo acabou de entrar aqui. Renualdo Ferreira, nosso irmão Renualdo, lá de Cachoeira do Sul, ele está dizendo, concordo com tua opinião sobre corrupção como processo de evolução, Jorge. E a prova disso é que nunca houve tanta vontade de se construir uma nação sem corrupção, mais justa, sem corrupção. Por isso, estamos vendo um despertamento de consciência coletiva. O povo está começando a entender que tem que participar do processo de mudanças. Prontinho, isso aí. Renualdo, obrigado pela informação. Aí é só para mostrar que eu não estou louco sozinho também, né? Porque às vezes a gente dá algumas opiniões e o pessoal fala, peraí, esse cara estava nadando contra a correnteza. Não, é exatamente a gente prestar atenção no que está acontecendo. Se tá todo mundo mostrando, é porque está tendo alguma coisa evoluindo. Eu acho que a gente, né? No bom português, nós estamos sofrendo um processo de lavagem de roupa suja. Uhum. Então, a gente está lavando, está fazendo esse processo. É um processo evolutivo, sim, né? Então, é muito oportuno colocar dessa forma. A gente está vendo coisas que a gente antes escondia debaixo do tapete. É interessante, viu, Jorge? Só para encerrar isso aí. As pessoas que estão indo para os jornais, para a televisão, querendo mostrar que a corrupção é normal, eles se esquecem que o povo não é imbecil, que o povo não é bobo, que o povo está sabendo analisar. E hoje, através da internet, como está sendo desmistificado uma série de pessoas, né? Exatamente. Nós já estamos atrasados aqui no nosso momento, de contos, histórias e mensagens. E nós vamos colocar aqui uma mensagem que está no Momento Espírita número 14, O País Que Eu Quero. Essa mensagem é uma mensagem já um pouco antiga, mas ela é um reflexo exatamente do que nós queremos para o país e mostrar a importância do nosso país. Jorge, eu estive no mercado. Aquele nosso amigo lá do Pastel mandou um abraço para você e ele está adquirindo todos os CDs do Momento Espírita. Isso, né? É só comparecer à Livraria Casa do Caminho, que fica na Avenida Rui Barbosa, número 232, que o nosso irmão Mário Vinhas tem todos os CDs do Momento Espírita, que já são 24 CDs do Momento Espírita. Vamos lá, no oferecimento aí de Gigavale Atacado, a casa, o país que eu quero. O país que eu quero. Foi num dia 7 de setembro no século XIX. A história encheu de magia o gesto espontâneo de um imperador amante do Brasil. E laços fora, e independência ou morte, são frases repetidas, dramatizadas, recordadas a cada novo 7 de setembro. Desfiles militares, hasteamento da bandeira, execução do hino nacional, se sucedem em rememoração à independência do Brasil. Olhando para as ruas do meu país, nesse festejar de mais um ano de independência, me surpreendo com os desejos de minha alma patriota, da alma que assiste o pavilhão nacional tremular ao vento, mostrando as cores vibrantes que falam de verdura, riqueza, um céu de estrelas, ordem e progresso. Quero um país independente, uma nação livre. Livre da corrupção, da desonestidade e do compadrio. Livre das drogas, das armas de guerra e dos discursos vazios, da violência de todas as cores. Quero um país onde as crianças possam sair à rua para suas brincadeiras, sem medo de sequestros. Possam ir à praia, ao campo, jogar futebol na quadra da esquina, sem que tenham de se esquivar de balas perdidas. Eu quero um país onde se respeite o idoso, não porque ele não tenha a destreza da juventude, mas porque nele se reconheça a experiência dos anos vividos e das contribuições à sociedade por largos anos de trabalho. Eu quero um país sem medo do amanhã. Um país que tenha os olhos no futuro e, por isso, invista na formação do cidadão. Um país com escolas, bibliotecas e museus franqueadas a todos. Um país que preze seu passado e nunca esqueça dos seus heróis. Dos heróis que defenderam suas fronteiras com armas, com leis, com a vida e com a voz. Dos heróis de todos os dias, de todas as raças, que deixaram seu torrão natal e adotaram uma nova pátria. Dos heróis que suaram sangue, trabalharam duro, desbravaram matas, criaram filhos. dos heróis que a história venera, dos heróis que deram sua vida pelo ideal de uma nação sem escravidão, uma nação de irmãos. Eu quero um país responsável, onde os governantes sejam conscientes de seus deveres e onde o povo eleja seus representantes, não iludidos por promessas utópicas, mas porque conhecem a vida honrada do candidato e suas propostas maduras, coerentes, viáveis de aplicação a curto, médio e longo prazos. Eu quero um país justo, que ampare a quem trabalhe, não aquele que somente sabe enumerar pretensos direitos. Um país que proteja seus filhos, preserve suas riquezas, distribua seus bens. Um país de paz, um país de luz. O país que eu quero não é irreal nem impossível. Ele somente depende de mim, de você, de cada um de seus mais de 180 milhões de habitantes. Pensemos nisso. Hoje, agora, enquanto os versos do hino pátrio nos exortam a agradecer a Deus por um país tão vasto, tão rico, tão maravilhosamente pleno de belezas naturais e oportunidades de progresso. Esse é o momento Giga Vale. Que mensagem linda, né, Jorge? Linda, Rui. E qual o país que nós queremos? Como cristãos, como espíritas, né? Será que nós estamos realmente dando a nossa parte, a nossa contribuição, através do exemplo, para nós sermos exatamente esses trabalhadores de última hora, mas esses até escolhidos, digamos assim, que nós somos privilegiados de estar aqui no Brasil, e darmos a nossa contribuição de amor, nossa contribuição de trabalho, nossa contribuição de fraternidade para transformarmos esse Brasil e ajudarmos Ismael, né, que é o preposto de Jesus na nossa pátria, a engrandecer, a transformar mesmo o Brasil em pátria do Evangelho e coração do mundo. Entender, né, Jorge, que nós nascemos da mesma forma, que nós vamos viver da mesma forma, vamos morrer da mesma forma e daqui nós só vamos levar os nossos conhecimentos espirituais. Exatamente, Rui. Nós vamos encerrando o nosso momento Giga Vale, e eu queria pedir para o Maurício que, como nós, o nosso irmão Ari Rangel, recebeu aqui o input da espiritualidade e começou a psicografar, nós vamos aproveitar, fazer o encerramento do Giga Vale, e depois já pode tocar uma música, fazer mais um intervalo comercial, que aí a gente dá mais um tempinho, mais silenciosamente, para dar aqui para ele. Depois a gente volta, faz um pouco mais de comentário, e depois nós vamos ter tempo suficiente, se Deus quiser, hoje até para a gente comentar as cartas que ele receber aqui hoje. Nós não vamos ter pressa, porque não tem futebol agora às 10 horas. Tem futebol? Uhum. Tem futebol, Jorge. Isso. Esse país aqui é um país de futebol. Mas ele falou que não precisa acabar antes das 10. Não precisa acabar antes. Vamos então encerrando o nosso momento de Giga Vale. Em seguida, viu, Maurício, você coloca então a próxima música aí, que agora eu estou com o meu negócio aqui. Vou pegar aqui, está todo mundo vendo, né? A música do Clube de Arte Brasil, Terra da Esperança. Coração do mundo. grande, mas a batalha é da gente. Plantar agora a semente, bem cuidar dessa flor, verdadeiramente brilhar nossa luz interior. Interior. E lá no céu azul, a marca da vitória, Cruzeiro do Sul. Quem tem amor não cansa de amar o Brasil, a terra da esperança. E lá no céu azul, a marca da vitória, Cruzeiro do Sul. Quem tem amor não cansa de amar o Brasil. Você reclama do seu país, mas já parou pra pensar? Terremotos não há, nem vulcões, furacões, terra abençoada pelo céu. Coração do mundo, dona do pão e do mel. Eu sei que a dor é grande, mas a batalha da gente. Plantar agora a semente, bem cuidar dessa flor, verdadeiramente brilhar nossa luz interior. Estamos aqui com o nosso amigo Ari Rangel, que está psicografando, que é um trabalho muito bonito da mediunidade. Ele é professor de educação especial, trabalha com crianças especiais em Taubaté, é um trabalhador do Centro Espírita Eurípides Barçanufo de Tremembé, e está aqui conosco falando sobre Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Nós, tem mensagem? Tem sim. Aqui para a pergunta do sorteio de dois livros espíritas, na sua opinião, qual é a missão do Brasil perante o Evangelho de Jesus? Luciano Filho entrou e respondeu: ser a pátria do Evangelho, amar a todos os seres humanos, independente de onde são, espalhar a verdade e a caridade. Obrigado, Luciano. Nós temos aqui a Fran, não sei se é homem, se é mulher, aqui do Jardim Paulista, está dizendo: o programa está muito bom e parabeniza todos pelos assuntos abordados, principalmente o que diz a respeito da corrupção. E concorda que ela existe no mundo todo, porém no Brasil, infelizmente, é imbatível. Um bom dia para você, viu, Fran? Eu não sei se é homem ou se é mulher, mas um bom dia para você, tá? E aqui a Regina Vilena também entrou do Bosque e manda um abraço para o Ari e gosta muito do trabalho que ele faz com as crianças. E o tema de hoje é surpreendente. Ih, caramba, tá ruim aqui a psicografia da graça. Mas o Brasil é a pátria do Evangelho, mas depende de todos nós. Nós temos aqui o Constantino, lá do Galo Branco. Bom, essa é uma pergunta. O grande objetivo do cristão é a salvação. Gostaria de saber se as obras do Chico Xavier foram suficientes para conseguir alcançar o objetivo. Isso vamos esperar o Ari terminar a psicografia e nós vamos falar a esse respeito. Jorge, mais alguma pergunta? Rui, tem uma pergunta aqui da Elisângela. Ela ligou ali para o Helder e para o Maurício e perguntou. Está fora do tema, mas a gente gostaria de esclarecer. Quando um espírito incorpora, onde é que fica o espírito do médium? Aí fica ao lado. Ele fica do lado, né? Porque não há aquela incorporação que aparece naquele filme Ghost, né? Não sei, acho que todo mundo viu, porque é um filme famoso que fez muito sucesso aqui em São José dos Campos, ficou quase um ano em cartaz. Ali então aparecia o espírito entrando no corpo daquela média que era trambiqueira, né? Que depois ela acabou virando mesmo uma pessoa de bem. Não é bem aquilo que acontece. O que ocorre é um afastamento do perispírito do médium e vem o perispírito do espírito que vem se comunicar. Então, tem vários tipos de incorporação, entre aspas, né, Jorge? Uhum. Então, nós temos a semiconsciente, que nós chamamos mais de passividade, a semiconsciente, a consciente e a inconsciente, que são três tipos de vamos dizer, entre aspas, de incorporação, né? Que na realidade hoje nós não estamos mais falando incorporação, porque dá a impressão que o espírito entra no corpo da pessoa e não é bem assim, né? Ele age na mente, né? do médium, né? Exatamente. Então, só para deixar bem claro o que o Rui está falando, né? O espírito não entra no corpo de ninguém, não. Ele se aproxima e pede ajuda, pede a licença ali para o médium. O médium cede o seu aparelho, digamos assim, né? Cede os seus órgãos, a sua fala, cede o seu pensamento, todas essas coisas, ele deixa o espírito passar a informação. Mas há mudança, viu, Jorge? Às vezes há mudança de voz, há mudança de posição, principalmente os pretinhos velhos costumam se arcar, costumam andar de maneira diferente, usa muitas palavras com sotaque, né? Um sotaque de africano. Como nós temos médios que têm sotaque francês e assim por... médios não, espíritos que vêm trazendo as comunicações com vários sotaques diferentes. Então, são todas coisas que nós precisamos estudar, precisamos aprender através de cursos que nós temos em nossas casas de mediunidade, né? Que é justamente, não vai trazer a mediunidade, ela vai aflorar a mediunidade, porque quem é... É, quem não é, não é, né? Quer dizer, a pessoa que tem uma certa tendência, faculdades mediúnicas, elas serão colocadas em prática através de exercício. E aquele que não tem, vai ser aquele médium que nós costumamos brincar lá no Paulo de Tarso, dizendo que é um médium tijolo, né? É aquele médium que não sente nada, não percebe nada, não vê nada, mas, para nós, é o mais importante dos médiums, porque é aquele que dá toda a sustentação no nosso trabalho, aquele que dá toda a orientação para... Os espíritos que estão ali se comunicando. Então tem muita coisa boa para as pessoas aprenderem através da mediunidade. E não é privilégio do espiritismo, né? Mediunidade existe em todas as religiões. Só que a doutrina espírita é aquela que se preocupa em estudar e desenvolver as faculdades mediúnicas que existem nesse nosso mundo, com vários tipos de pessoas, com várias... mentalidade, que estudo, porque não tem, a mediunidade ela é para todos, não é para um, é para todos. Então, o rico, pobre, preto, branco, marrom, todos eles têm essa faculdade mediúnica e pode ser desenvolvida e pode ser orientada e encaminhada para o bem. Rui, daqui a pouquinho nós teremos aqui o nosso campeonato da CAF, né? Às 10 horas da manhã. Vamos ter o jogo aqui, Paysandu e Chacras Reunidas. Campeonato amador, né? Campeonato amador. E os narradores, Luciano Campos, aqui, ótimo, Luciano Campos. E a reportagem do Fabiano Marini, daqui a pouco. Estão mandando um abraço aqui pra gente. E nós também desejamos uma bela manhã lá para eles, na transmissão desse jogo aqui, do Campeonato Amador aqui de São José dos Campos. Amador é o campeonato, mas os dois são profissionais mesmo aqui na narração e nos comentários. Sim, né? Jorge, a narração nossa aqui. Então nós temos aqui o Constantino lá do bairro Galo Branco, e um bom dia para você, viu, Constantino? Ele está dizendo: o grande objetivo dos cristãos é a salvação. Gostaria de saber se as obras do Chico Xavier foram suficientes para conseguir alcançar o objetivo. Ari, é, Ari vai responder. Eu queria que falasse. O Ari tem muito mais embasamento para responder do que eu, tenho certeza. Mas eu digo para você, nada no mundo é suficiente, né? Nada que existe é completo ainda. Mas se existe alguma coisa completa em obras espíritas para a gente consultar, para nós estudarmos, são as obras de Chico Xavier, de André Luiz. Chico Xavier, juntamente com André Luiz, com Emmanuel, com Humberto de Campos e com tantos outros, Afinal de contas, são 452 livros, ou 453, uma coisa assim. Muitos em braille, muitos editados e mandados para outros países. Ari, por favor. A mensagem do Espiritismo é muito clara com relação a essa coisa do salvacionismo, né? Nós não temos essa preocupação demasiada em querer nos salvar. Vendo tantos irmãos nossos em dificuldades iguais ou maiores que as nossas, o Espiritismo prega para que a gente primeiro se ocupe de cuidar daquele que tem essas dores, que tenha esses problemas todos, que muitas vezes são posicionamentos até egoísticos. A gente fica pensando na nossa salvação, no nosso céu, no nosso paraíso, vendo irmãos completamente em dificuldades, né? É o que acontece com as mães quando desencarnam. Muitas vezes elas estão em condições espirituais mais elevadas, aí recai naquela velha frase, que ser mãe é padecer no paraíso, e os filhos continuam aqui. Será que essa mãe vai ficar tranquila lá no céu, vendo seus filhos aqui em sofrimento? Obviamente que não. Então a postura do Espiritismo é sempre esta. Agora, com relação às obras do Chico Xavier, elas, eu diria que são um subsídio assim, extraordinário para que a gente venha conhecer o Evangelho do Cristo. E porque para a gente conhecer, a gente ainda precisa sair de certas arapucas que muitas vezes a gente cai por interpretações justamente equivocadas que durante o processo histórico foram até deturpadas. Então, vamos buscar sempre na obra de Chico Xavier um subsídio para que a gente possa sim chegar mais próximo de Deus, sem preocupação de nos salvar necessariamente. Então a gente vê que nada é finito, né? Nós temos sempre coisas a aprender. E o mundo também se moderniza, né? Você observa que hoje nós temos aí a física quântica, que vem trazer novos conhecimentos para a doutrina espírita. O que mais? Nós temos a apometria, que é um trabalho também prático que se faz, também de desenvolvimento mediúnico. Então, nós temos várias outras coisas, né, que podemos utilizar dentro do nosso meio espírita, que ainda está faltando mais estudo. Rui, geralmente o Ari, quando ele faz as psicografias no rádio, às vezes ele recebe assim, pequenas cartas, né, 3, 4, 5 cartas às vezes. Mas dessa vez ele fez uma carta com 21 páginas, né? 21 psicografia com 21 páginas. Uns 10 minutos. Uns 10, 15 minutos, mais ou menos, né? E essa pessoa, desde a hora que ele começou a escrever, que eu percebi quem que era, senti quem que era, só confirmei com a assinatura final. Pessoa que gosta de falar muito, então se ela gostava de falar muito, com certeza ela ia escrever muito. E eu gostaria de passar para o Ari ler para a gente. Meu pai querido, não sei nem por onde começar, mas confesso que a emoção toda toma conta do meu coração. Não venho sozinho e os amigos espirituais me ajudam nesta tarefa. Pedi muito para poder vir aqui e os amigos espirituais me disseram que a tarefa era nobre. Neste particular, os nossos amigos Petite e o Dr. Ivan me ajudam a escrever. Estamos aqui do lado da Juliana Dias e do Marcinho, juntamente com a Érica. É muita emoção, meu pai querido, mas eu fiz um grande esforço para chegar aqui. No entanto, não estou longe daqui, não. Estamos juntos numa colônia que fica sobre a região Bragantina e tenho encontrado muitos amigos por lá, como a dona Benedita, o Cambrec, o Kardec e uma multidão de gente de Nossa São José. Aquele 19 de setembro já estava marcado, meu pai amigo. Estava como que escrito. Tão logo fechei os olhos para este mundo material, diversos benfeitores já me acolheram deste lado, como o Dr. Dávila, e o benfeitor Francisco de Oliveira Lima, que foi um benfeitor querido em nossa cidade também. Aliás, o que não falta por aqui são os benfeitores amigos para nos ajudar. Conheci uns amigos espirituais de Leme, que também trabalham com o grupo deste serviço fraterno. Escrevi aos irmãos maiores pedindo para, no futuro, eu de alguma forma colaborar nos trabalhos de nossas casas queridas. E eles me disseram que quando eu estiver pronto, vai aparecer ocasião. Deixo assim a minha gratidão a todos pela ajuda. Dri, minha terna e querida alma, a saudade é nada para aqueles que se amam de verdade. Nosso lar será sempre o nosso coração unido. Segue sempre em frente, porque do lado de cá sempre apoiarei as suas decisões. Deus une as pessoas e não é por acaso. Conheci por amigos um bando de gente bacana do lado dos Fernandes. Eles também trabalham pela sua felicidade. Quero que você saiba ainda que o amor não tem fronteiras. Estou por aqui, mas sinto muitas coisas daí. Sinto saudades daquele rango que a gente nunca esquece nas horas da refeição. E até um rock and roll às vezes bate no coração da gente, embora a vibração por aqui seja outra. Com a proximidade do Dia das Mães, não poderia deixar de trazer rosas para a melhor mãe do mundo, que ao lado do melhor pai do mundo, sempre me ensinaram o caminho da retidão e da paz. É desta forma que eu, de coração em luz, quero registrar a minha presença neste programa tão legal. Deixo um abraço aos meus queridos Ricardo, Felipe, Fernanda, etc, etc, etc. Não quero cometer injustiça, mas deixo também abraços aos amigos do AA e NA. E a galera do bem, que sempre faz o melhor para todos. O nosso Aloysio nos pede para encerrar e o Dr. Ivan aproveita para deixar o seu abraço. Pai, estamos juntos, meu velho. Tudo o que você me disse é verdade e mais um pouco. Falei? Abraços e mais abraços. Beijos a todos e a minha querida Dri. Do amigo de todos, Dodô, Rodolfo Barbosa. É. Ele tem razão. De tudo aquilo que ele aprendeu, estudou, aquilo que nós convivemos, ele está dizendo aí, muitas pessoas que ele citou são meus conhecidos e que me ensinaram muito dentro da doutrina espírita. Ao meu filho Dodô, que nós sabemos que está mais vivo do que nunca, eu agradeço pelas palavras, agradeço pelo carinho. E agradeço àqueles benfeitores que estão ao seu lado, fazendo com que eles tenham a tranquilidade necessária para continuar seus trabalhos no mundo espiritual. E nós sabemos que logo, logo estaremos juntos. Então é um consolo saber que ele está bem, saber que ele está em boas companhias no mundo espiritual. Eu gostaria de registrar aqui que, por incrível que pareça, o nosso amigo companheiro aqui, o Dr. Rogério, ele sonhou que tinha um amigo com a gente, vindo com a gente, né, Rogério? Um jovem, talvez seja o Rodolfo, então, que já estava se preparando de alguma forma para passar essa mensagem para até dentro do carro. Ele sonhou isso, que tinha um jovem junto com a gente, vindo para cá. É um trabalho que é feito espiritualmente. Ah, sim. E a gente... Deu uma cochilada, ele sorriu e já estava vindo para cá. Tinha um rapaz novo no banco de trás, eu não sabia quem era, eu só viu ali assim. Legal. Continua, né, Jorge? Exatamente. Na hora que ele fez a primeira página que passou aqui, quando falou meu pai querido, eu falei, o Dodô, mas eu tentei passar o máximo de, de informações para você aqui, paralelamente, para você não prestar atenção na carta, né? Porque senão você ia ver, de repente você ia prestar atenção e já ia ter surpresa, né? Não, mas a gente está sentindo que hoje era um dia, porque desde ontem a gente está sentindo muita, muita aproximação dele, está sentindo muita a presença dele, né? E agora está se aproximando o Dia das Mães, até a minha esposa ontem perguntou, puxa vida, esse ano aqui eu não vou ter a mensagem do Dodô. Está aí, ela já recebeu a mensagem. Olha, Jorge, estou muito emocionado e vamos tocar para frente, né? Todos nós estamos emocionados, né? Exatamente. E é o que eu disse no começo, ele gostava muito de falar, né? E com certeza ele ia escrever essa carta aqui pra gente, bem longa mesmo. Longa não, né? Mas que a gente nunca acha que é o suficiente. A gente sempre quer ficar com a pessoa ali o tempo todo falando com a gente. Mas em vista de todas as outras, hoje ele também se preparou e recebeu esse privilégio. Sempre recebeu, né? Essa dádiva aí da espiritualidade de poder se comunicar com a gente aí, que eu tenho certeza que vai continuar se comunicando. E a gente lembra que a carta é apenas um pequeno flash do que o espírito está passando, mas os sentimentos, né, são muito maiores, e a gente acaba captando apenas alguns detalhes assim, muito pequenos, perto do que o espírito representa. Quando o Jorge pediu para a gente entrar em concentração, em pensamento nobre, a gente já começou a sentir essa emoção. É uma emoção muito boa, de uma felicidade de quem tá dizendo que as coisas estão caminhando muito bem, né? Então isso é confortador, né? É. Esse é o lado gostoso da doutrina espírita, né? De conforto, né? De consolação, né? É legal também o tratamento da Adriana, né? Da esposa dele, que ele chamava só ela de Dri mesmo, e veio chamando umas três vezes, ele falou Dri. E o Ari não sabia disso. Não, né? Não. E o Ari também não sabe que meu neto chama Felipe. Felipe, né? Fernanda, quem que é Fernanda? Fernanda, a neta. Tudo isso foi citado aí na carta. Só Adri sabia. Mas aí nós temos certeza que a vida continua e que nós somos espíritos imortais, né? E já até entrou em contato com o pessoal lá de Leme também, você vê como é que ele é danado, né? O pessoal de Leme, parente da Adriana, já está funcionando. Inclusive tudo. Hoje é aniversário do meu, do um sobrinho, meu filho mais velho, junto com o Felipe e a Fernanda, foram para Leme, né? 250 quilômetros aqui de São José dos Campos, para festejar o aniversário e mais um sobrinho. Nós vamos. Foi gravado, né? Foi gravado ali, o Ari lendo a carta, e nós vamos postar aí no site do programa Vivência Espírita depois, para todos aqueles companheiros, amigos do Dodô poderem ver, né? Ver e escutar novamente essa carta que o Dodô mandou para a gente aí. Muito, muito emocionante, muito bonita, né? Mas, Jorge, nós não podemos deixar de dar um alô, que a Dirce, que é a nossa ouvinte assídua, está aqui conosco, né, tomando um cafezinho, e ela está pedindo para que a gente dê o aviso que dia 10 de maio, sábado, a partir das 14 horas até as 18 horas, haverá o brechó de sapatos novos na rua Juriti 347, lá no Tatetuba, lá na sede da Framan. É um ótimo presente para o Dia das Mães, oportunidade de comprar sapato por R$10 e R$15 o par. O patrocínio é da Veriana Calçados, que tem loja no Vale Sul e no Shopping Centro. Legal, grande abraço a todos. E aqui a Janaína Santos, da Vila Maria, também entrou, parabeniza o programa, que está ótimo. Obrigado, Janaína Santos. O Rui, mas está na hora de nós, o programa está ótimo, mas está na hora da gente ir embora, né? Está na hora da gente ir embora. A Neide passou uma mensagem aqui também, não deu tempo da gente ver direito, acabou de chegar. O Maurício Tomé também, falando um pouco aqui dos problemas do Brasil, também colocou aqui para nós uma mensagem. A gente agradece aqui a participação de todos os nossos irmãos aqui. Aqui também o Ricardo Sarapião e o Zé Magalhães também deixaram mensagem aqui para gente. Exatamente, o Zé Magalhães. Um grande abraço para o Maurício Tomé, que esteve aqui cobrindo a gente aqui na época do que nós tivemos em Uberaba, muito legal mesmo, e sempre contamos com a participação dele aqui no nosso programa. Vamos para os ganhadores dos livros que serão doados pela livraria Casa do Caminho. A Regina Vilhena, viu, Regina? Você ganhou mais um livro, a Regina Vilhena, que mora lá no Bosque dos Eucaliptos. E a Dalva Renó, do Monte Castelo. Vocês podem comparecer lá na Livraria Casa do Caminho, Avenida Rui Barbosa, número 232, e retirar lá os seus livros, né? O Zé Magalhães está falando, emocionante a carta do Dodô, um presente de Deus. Abençoe, Deus abençoe a todos. Falou, Zé. Evelyn, de 7 anos, peraí. Eu não entendi. Precisa de fralda. Fala aí, por favor. A Evelyn, de 7 anos, sofre de paraplegia e necessita de fraldas, tamanho médio. Podem ligar para a Dirce, quem puder ajudar, para o telefone 99722-8372. 99722-8372, que ela irá buscar no local. Legal. E nós precisamos dizer também para ela procurar na prefeitura, na Secretaria de Desenvolvimento Social, que eles têm um programa para arrumar fraldas para as pessoas. Que bacana. Isso é um programa do governo, tá? Tá vendo? Ela tem todo o direito de entrar nesse projeto aqui, tá? Mas nós vamos ajudá-la. Isso. Vou dando o nosso bom dia a todos aqui, paz e alegria em todos os corações. Nós vamos pedir para o nosso irmão Ari Rangel fazer o encerramento, e ele tem uma mensagem que ele recebeu ano passado, muito interessante, que eu gostaria que ele fizesse essa mensagem aí no final. Rodrigo? Um abraço a todos, obrigado pela Ari, por todos estarem aqui presentes, para você que está nos ouvindo, e convidado para o próximo programa, próximo domingo, às 8 horas. Só para falar também, a música final, depois que o Ari terminar a prece, será Canta Canta Mensageiro, de autoria do Ari Rangel, na voz de Sérgio Santos. Rui, seu bom dia. Um bom dia a Adriana, a Dirce, a Graça, que estiveram conosco, o Helder, que está sempre junto com a gente, e ao Maurício, que é o nosso grande mestre aí da sonoplastia, e ao doutor Rogério, que veio aqui, médio de transporte. Dessa vez eles acertaram o local, né? Isso. Chegaram até antecipado. Ari, muito obrigado, meu irmão, mais uma vez. Eu que agradeço ao carinho dos ouvintes do programa Vivência Espírita. E a gente gostaria de encerrar com uma mensagem que nós tivemos a alegria de receber na cidade de Pindamonhangaba, no ano passado, no dia 28 de setembro de 2013. Uma mensagem um tanto quanto diferente, assinada por um espírito de uma grandeza moral que nos foge até o entendimento, chamada Exaltação ao Brasil. Brasil, por teus caminhos seculares, espraia-se o progresso infatigável, alçando-te a elevados patamares de estado soberano e honorável. Contudo, os teus tesouros luminares, riqueza de valor imensurável, te guindam as esferas estelares, donde resplende a glória inconspurcável. Ó pátria do Evangelho, assim te exalto, na excelsa luz que chega de mais alto, sobre teu chão ditoso e fecundo. País da alviçareira primavera, és tu, Brasil, fanal da nova era, pendão da paz e coração do mundo. Pedro da Alcântara. Muito bacana, né? Que legal. Pedro de Alcântara, Dom Pedro II, que tem uma importância ímpar aí também nessa formação do nosso país como Pátria do Evangelho e Coração do Mundo. É bem citado por Dom Pedro II no livro Pátria do Evangelho e Coração do Mundo, que todos devem ler, é um livro obrigatório, viu, pessoal? Que foi um grande imperador, muito moderno e muito atuante, né? Exatamente. O imperador mais republicano da história. Nós esquecemos de falar dos aniversariantes, olha só, rapidinho, né? Quem faz aniversário dia 5/5 é casamento do Ari Rangel e da Renata. Opa. Eles estão comemorando. Não é? Mas aqui nós somos videntes, né, Ari? Você faz psicografia, nós temos o dom da vidência. Que é vidente, exatamente. Dia 9, quem faz aniversário é o... Agradeço de coração. Filipe Carmona faz aniversário dia 9. Esqueci aqui o dia 7, a Ana Pereira, lá do Paulo de Tarso. Dia 9 também a Luísa Figueira, do Paulo de Tarso. E dia 10, a Liane Oliveira, do Paulo de Tarso. Paz e alegria em todos os corações. É isso que o Vivência Espírita deseja a vocês. canta, canta, mensageiro. Leva paz por onde fores, que a canção iluminada é o amor lenindo dores. Anuncia o viçareiro entre acordes de alegria o evangelho redivivo, por divina poesia, esparrama a mancheias, a canção da caridade, que faz sempre mais irmã. Os irmãos de humanidade, onde a noite é tão fria, é cruel desolação, leva o sol da esperança, com Jesus no coração. Canta aqui, canta acolá, canta em prosa, canta em versos, o auditoso passarinho, na harmonia do universo. Canta, canta, mensageiro. Solta a voz, estrada fora, leva alegre a toda a gente, o nascer de nova aurora, esparrama a mancheias, a canção da caridade. E faz sempre mais irmãs, os irmãos de humanidade, onde a noite é tão fria, é cruel desolação, leva o sol da esperança. Jesus no coração. O programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês.